gente, o Notícias Companhia Visão Brasil está chegando ao vivo nesta terça-feira, 26 de julho de 2011. E eu quero já agradecer a tantas participações, aos elogios e às solicitações de pauta que nós estamos recebendo. E hoje um programa muito especial, um programa que com certeza servirá para que nós possamos trazer informações, para que tiremos dúvidas e para que nós possamos até para a comunidade, na cidade das mais queridas da região, nossa querida cidade de Cubatão, que merece todo o nosso respeito, das autoridades também. Hoje eu conversava com um amigo aqui próximo à Prefeitura de Santos, até conversávamos a respeito do Hospital Emílio Ribas 2. Por que não Cubatão, de repente, uma solicitação para aquela cidade, justa seria? Então nós vamos falar sobre esse e outros temas no programa de hoje. Nós estamos apenas no aguardo da nossa convidada, estamos no aguardo da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, que já está chegando, a informação já está em caminho. Nesse horário de trânsito é complicado, mas nós já temos aqui a presença, né, em nossos estúdios, do nosso companheiro Luiz Roberto, ele que está sempre atento às informações políticas e esportivas, mas hoje o nosso quadro é mais esportivo. Eu quero agradecer muito ao apoio cultural dos nossos grandes companheiros, que são as lojas Alô Automóveis, a Churrascaria Boi Bom, a Distribuidora Moroni, o Restaurante Norte Sul, a Gráfica Guarani, que estão com a gente todos os dias. Mas deixa eu pegar uma boa noite aqui do companheiro Luiz Roberto. Tudo bem, Luiz Roberto? Boa noite. Boa noite. Um abraço para você que nos assiste. Um abraço também ao nosso grande aniversariante do dia, que daqui a pouco, amigo, brincadeira, quantas e quantas décadas a gente já conhece esse homem, brincadeira. Mais ou menos de 50. É um pouquinho acima de 50. Então, seu fiel escudeiro. É um jovem ainda. Seu fiel escudeiro, Paulo Eduardo Bolavides, grande Paulinho Bolavides, 14 anos de casamento. A esposa do Paulo é uma santa pra aguentar esse cara. Só ele. Só ela e mais ninguém. Pronto. Que beleza. Que beleza. 14 anos, amigo. É brincadeira. Quantos anos o senhor tem de casado? Eu tenho 12 para 13 agora. Ela também passou de santa já também, viu, amigo? Tá bom, canonizar. Com certeza. Mas um grande abraço a todos vocês. Muitas indagações, muitos questionamentos sobre Cubatão. Hoje, importante, com a presença do nosso grande convidado, que o Eduardo vai apresentar agora. Eu já aproveito então e seja, já dou meus parabéns à aniversariante, né, que está conosco também, ele que vem representando a todos os vereadores do município de Cubatão, nosso querido presidente Donizete Tavares. Parabéns, muitas felicidades. Não vou entregar a sua idade, né, a não ser que o presidente... Já entregaram? Já entregaram? Pô, você acabou de entregar. Eu não entreguei. Mais 50? Não, mas aí pode ser 50 e alguns. É verdade. Ou só 50. Não é, presidente, boa noite. Não, mas primeiro, né, Eduardo, agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabenizar você pelo programa, Luiz Roberto, toda a equipe, né, o Bonavides também, que hoje faz aniversário de casamento, e não tenho que esconder, eu sempre sou bem transparente. Hoje eu tenho a grata satisfação de fazer 56 anos de vida bem vivido e pedir a Deus que nos dê muita saúde, sabedoria, para que possamos aí, à frente do Poder Legislativo de Cubatão, ajudar aquela cidade a administrar com cada vez melhor. É o nosso intuito, junto com todos os vereadores também, que quero aqui mandar um abraço em nome de todos, né, do Poder Legislativo, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Nós gostaríamos até de receber aqui todos os vereadores no dia de hoje, seria uma participação bacana, mas o nosso espaço, apesar de ser o maior estúdio da região, não comportaria a todos, mas com certeza estão todos muito bem representados pelo presidente Donizete. Quando ele diz aqui, os 56 anos, mas Luiz Roberto, de muita experiência, bagagem, de muita informação e com certeza muitas informações que ele está com certeza aí guardado, né? Eu tenho certeza disso. E o Donizete, que a gente conhece desde o tempo, olha, Marzinho, Donizete tinha, fazíamos programas esportivos junto com o Donizete. Opa. Quando aprendi a conhecer o Donizete, você também já ouvia isso. E o Donizete Tavares tem agora, com a sua carreira de político, agora advogado também, militante também, a questão de presidir uma Câmara Municipal de Cubatão, e agora será 13, 11, 15, 17 vereadores. É uma questão, né, Luiz? Está sendo muito abordada na região. Há uma pressão em cima do próprio presidente. Depois da vinda do presidente aqui conosco, alguns jornais da região acabaram se manifestando, fazendo matérias, repercutindo. Sim. Com o presidente, até a posição que o presidente, o Donizete, teve aqui, foi a mesma em todos os outros órgãos, mas suscita aí de alguns esclarecimentos, pelo menos a população fica, poxa, mas será que é necessário? Eu acho que até ser importante, Donizete, tocar no assunto mais uma vez, é o tipo da situação que o munícipe de Cubatão quer saber do presidente. Como você bem disse, eu tenho direito a um voto. E gostaria que você repetisse este fato aqui para os nossos telespectadores, enquanto nós estamos no aguardo da prefeita Márcia Rosa. Antes até do Donizete, deixa eu pegar o bom nome do nosso Fabiano Dias também, que ele já me traga aqui o primeiro destaque do Diário do Litoral. Manda um abraço, né, ao Sérgio Soares, ele que é o nosso companheiro diretor do Diário do Litoral, que está atento também você às notícias do Diário do Litoral. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Eduardo. Boa noite também a Luiz Roberto e ao presidente da Câmara de Cubatão, Donizete Tavares. Primeiro destaque do DL de hoje, dia 26 de julho de 2011, Baixada vai ganhar o Hospital Emílio Ribas em setembro. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas 2 funcionará no antigo Hospital Ana Parteira em Vicente de Carvalho, Guarujá. O hospital, com 56 leitos, será totalmente voltado para o atendimento de doenças infecciosas e parasitárias. Olha, mais detalhes você confere na edição de hoje do Diário do Litoral, nas melhores bancas de toda a Baixada Santista, Eduardo. Baixada Santista e Vardo Ribeira, e agora o Donizete, presidente da Câmara de Cubatão, nos fala sobre esse assunto, o aumento de cadeiras na Câmara de Cubatão. Aproveitando em si, né, Eduardo, cumprimentar toda a Baixada Santista, especialmente o nosso Cubatão. Em Cubatão, praticamente, nós havíamos definido em 15 cadeiras. O projeto está concluso, teria em pauta agora terça-feira, na próxima terça-feira, mas a bancada do PT, hoje eles também têm um direito, que eles são vereadores, eles têm batido o que seriam 13 cadeiras. Então, o projeto irá em pauta, como foi feito, com 15 cadeiras. Agora é o que eu disse e volto a frisar, eu tenho um voto. A maioria que vai decidir. Caso não, tem que ter 2/3 de votação, nós sabemos que temos que ter 8 votos, e caso não passe o projeto, com certeza irá, não sei se é o juiz eleitoral ou o TRE que poderá definir, mas eu acho que é importante que nós, vereadores, tenhamos um consenso para que nós mesmos podemos decidir, porque é a mudança da lei orgânica do município, e eu volto a frisar, eu votarei por 15 cadeiras, que é o meu posicionamento lá atrás, e volto a afirmar, o projeto vai e terá o meu voto como vereador, 15 cadeiras, pode ir até 17. Mas no meu entender, acho que 15 cadeiras para a cidade de Cubatão é ideal. Então, eu vou votar em 15 cadeiras, mas é o que eu disse antes, eu tenho um voto. Tem os outros 10 colegas, que nós hoje temos 7 votos praticamente, que são 15, mas o PT também, acho que fechou questão, eles têm o direito, é um partido que decidiu por 13 cadeiras. Então, vamos aguardar a votação para ver o que poderá acontecer, mas pode virar um imbróglio aí, poderá ser decidido até pela justiça. Bom, presidente, 7 votos... praticamente já é pelos 15. Praticamente, vamos dizer assim, praticamente já é pelos 15. Se for 7-4, justiça, é isso? É justamente, porque eu tive, juridicamente, já vimos, 2/3 de 11 seria 8 votos. E 8 votos hoje não tem, tem 7 votos favoráveis. O PT tem 4 vereadores que fecharam questão, eles até me deram a liberdade de falar sobre isso, que eles colocaram emenda no projeto, que serão 13 cadeiras a definição do Partido dos Trabalhadores. Ô Luiz, você tem um contato diário com os outros vereadores, além do presidente da Câmara, o que você está sentindo particularmente de cada um? O que você já ouviu, você que também está acompanhando isso? Olha, sincero, honestamente, pelo que eu estou sentindo na Câmara Municipal, pelos contatos que a gente tem mantido, isso é muito importante, está mesmo, 7-4. A desistência de alguém, do grupo dos 4, acho muito difícil. Vai ficar um embrólio? Vai ficar um embrólio. Agora eu quero saber do presidente. Presidente, então vai ficar em 11 vereadores, se continuar o embrólio, antes de ir para a justiça, pode ser definido isso? Ou não? Eu não posso dizer 11, mas a nossa lei orgânica, ela atualmente são 19. E com certeza, 19 não pode, quem irá decidir é a justiça, ou o juiz eleitoral, ou o TRE. Então, se não houver o acordo, ou 13 ou 15, que o meu voto é 15, com certeza quem vai decidir é a justiça eleitoral. Aí eu não sei o que eles podem definir. Como pode ficar em 11, pode colocar 17 também. Que isso aí vai depender da justiça eleitoral, conforme a emenda constitucional número 58. Tá aí, vamos fazer o seguinte, em nome da Ótica Fênix, também da Automoto Escola Sensação, da Sanvi Imóveis, do Sicom, da Tancred e do Rei da Feijoada, nós vamos ao nosso rápido intervalo, vamos mudar um pouquinho o horário. Porque nossa convidada já está aqui também. Deixa claro isso. Com ela já chegou uma cobrança aqui que me chega ao ponto mesmo. A cobrança é para o senhor. Qual é a cobrança? A cobrança dela, uma aposta que o senhor fez aqui. Certo. O senhor falou que se a prefeita viesse no programa, certo, tá, o senhor faria o quê? Colocaria a saia, mas se a produção mandasse, lógico. Ou ela também, muito então, amor. Então nós vamos intervalo e nós vamos descobrir se a saia veio ou não. A prefeita já está aqui. Eu volto já. já estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, desta terça-feira, Notícias com Previsão Brasil, de ouro na informação. E eu peço muito, agradeço muito as pessoas que estão ligando, a cobrança é incessante, os telefones não param, perguntando se o nosso querido Luiz Roberto estará colocando a saia ainda no decorrer do programa. Depois a gente resolve esse assunto. Agora, o assunto principal é a presença da prefeita, que eu quero agradecer em nome de toda a nossa produção, da Lucy Figueiredo, que é a nossa produtora, do Vanderlei, que é o nosso consultor. Quero agradecer a sua presença, a prefeita Márcia Rosa, por estar conosco aqui. Ela foi até desafiada pelo nosso companheiro, mas foi um desafio assim em tom de provocação. Luiz Roberto falou, ela vem que ela é inteligente, ela virá, não deixará de estar com a gente para falar para quem? Para a comunidade de Cubatão. E é claro, para toda a região, até porque Cubatão é uma cidade não só importante ali para a própria cidade, mas para toda a região e para o nosso país. Prefeita, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui conosco. É, prazer meu, satisfação minha estar aqui, Eduardo, não apenas pelo desafio, mas para poder conversar com a nossa comunidade, com a nossa região, com os telespectadores, sobre os projetos que nós temos desenvolvido na cidade. É, quero cumprimentar o meu amigo Luiz Roberto, dizer da minha, sabe, da minha tristeza, porque quando as pessoas se comprometem, elas têm que realmente assumir seu compromisso. Aliás, ele se comprometeu com o público, com as pessoas, de que hoje estaria de saias. E não está. Mas, de qualquer forma... De saia. Mas, infelizmente, ele não cumpriu o que foi... Não sabemos, acabou o programa. Permitido. De qualquer forma, estamos aqui no programa, é uma satisfação enorme. Pode fazer assim, prefeito. Eu quero cumprimentar, aproveitar e cumprimentar aqui. Pedir um acesso para os nossos telespectadores, alguém entrará. Gente, quem tiver uma saia, por favor, porque ele está dizendo que ele não tem saia. Eu sou homem. Porque ele é homem. Grande coisa, né? Gente, eu sou homem, não tem saia. Mas você podia ter conseguido uma saia, tem muitas pessoas que poderiam emprestar com maior prazer. Então, essa não é uma desculpa aceitável, né? Eu quero aproveitar e cumprimentar aqui o Donizete, que é o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, que faz aniversário hoje. Parabéns. 56. Qualquer coisa. Não tem problema, já falei antes. 56 anos, mas muito bem, e tem um trabalho feito para... realizado um trabalho muito bom na Câmara Municipal de Cubatão. Prefeito, tem uma pessoa que admira o seu trabalho, o trabalho do Donizete, o nosso aqui também está sempre conosco, que está mandando uma mensagem para a gente aqui. Vamos conferir na tela, nossa produção separou. Olá, Márcia. Olá, Donizete. Obrigado pela presença no programa. Desculpe quem está aí pessoalmente. Eu não poderia deixar de mandar uma mensagem e pedir para que responda alguns questionamentos. Muito simples. Nós sabemos que Cubatão é uma cidade encantadora, um povo batalhador, herdeiro, cumprindo suas obrigações, e que ao longo da história tem sofrido muito pela desigualdade social que foram colocados. Pergunta que faço muito simples, repito, até porque nós sabemos que uma cidade tão rica, como tanto se fala, como se falou no passado, está hoje no caminho de resgatar essa dignidade das pessoas com um trabalho mais digno, remunerado, com respeito principalmente à cidadania, à moradia, à segurança. E principalmente o fato de você dar oportunidade a essas pessoas terem um trabalho que trará a dignidade. Quando você vê essa mudança nesse momento, o esquecimento que abarca toda a nossa região, e sendo que o Cubatão é uma das cidades mais importantes que sustenta esse crescimento em todas as atividades, eu gostaria de saber de vocês qual a expectativa desses próximos praticamente 2 anos ainda de governo, tanto na parte legislativa como na parte executiva, com relação a resgatar a dignidade do nosso povo de Cubatão. Muito obrigado, sucesso, e mais uma vez obrigado por ter vindo ao nosso programa. Prefeita, com a palavra, por gentileza. Bom, primeiro eu quero agradecer a mensagem do Vanderlei, que é mais do que um profissional para nós. O Vanderlei é um grande amigo. Para quem conhece o Vanderlei sabe, a pessoa humilde, a pessoa carinhosa, afetiva que ele é. E eu tenho um carinho enorme pelo Vanderlei e quero agradecer aqui de público a sua participação, ainda que de forma indireta. A pergunta do Vanderlei a respeito do crescimento econômico todos nós sabemos que a região da Baixada Santista sofre agora nesse momento, sofre não, porque não é um sofrimento, né? Ela vai ter esse grande boom de desenvolvimento, não só da região, mas impactando o estado de São Paulo e o país. A nossa grande preocupação, que é bem centrada no que foi colocado aqui pelo Vanderlei, é que a história de Cubatão seja uma história diferente. A gente tem que aprender com as experiências do passado. A cidade de Cubatão foi uma cidade que cresceu, que contribuiu com a riqueza do país, que fez o país crescer, mas não foi uma cidade justa com a sua população. O crescimento econômico não foi acompanhado do desenvolvimento social e humano, ou seja, de uma cidade bonita, uma cidade da inclusão, uma cidade que, eu sempre disse que era uma cidade do emprego e dos desempregados. Então, uma cidade que foi marcada pela injustiça do ponto de vista da distribuição da riqueza que ela produz. É esse o nosso compromisso. Eu acho que de todos os protagonistas neste momento que estão responsáveis por esse momento de desenvolvimento da região, todos os 9 prefeitos, mas muito especialmente o município de Cubatão. Eu acho que nós não podemos repetir os erros da história. E é isso que nós fazemos hoje, investindo em política educacional, em qualificação, em parceria, em inclusão da mulher no mercado de trabalho, em políticas que vai fazer com que aquela cidade seja uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, uma cidade em que o seu povo sinta que esse crescimento econômico que está sendo construído cada vez mais faz parte desse crescimento econômico. Isso é fundamental, isso traz um sentimento de pertencimento das pessoas com a sua cidade. Hoje pela manhã mesmo, Eduardo, nós, numa parceria com a UZI Minas, o Senai e o Governo Municipal, nós fomos inaugurar um centro de capacitação para as mulheres no ramo da construção civil. 100 mulheres, pela primeira vez isso acontece. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro lugar do Brasil que isso aconteceu. Cubatão é um marco na história. 100 mulheres entrando para a área da construção civil, dentro da UZI Minas, pago pelo cartão UZI Minas Cidadão, elas ganham R$300 para estudar, para se preparar. Depois de 3 semanas elas vão participar de um processo, de uma prova prática, e podem ser contratadas diretamente pela UZI Minas. Isso através de uma parceria, são as mulheres construindo este novo momento da riqueza do Brasil. Aliás, é bom colocar isso. Sem dúvida. E teve um fato interessante hoje lá, no evento. Porque, assim, são mulheres que vão trabalhar de armadoras e de pedreiras. Aí ficamos naquele velho dilema da nossa língua portuguesa. Como é que a gente diz? O homem pedreiro é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas a ouvir. É. Agora, a mulher pedreira não, mas em Cubatão tem mulheres que vão ser chamadas de pedreiras. Mas as mulheres, prefeita, têm assumido várias atividades profissionais que, se não estão fazendo igual, estão fazendo até melhor que muitos homens. Isso tem se colocado na indústria, sem dúvida nenhuma. Agora, eu até aproveito a presença de uma mulher, né? Era uma reivindicação até da sociedade. Hoje nós temos a presidente ou a presidenta Dilma à frente do nosso país. E é claro que, guardadas as devidas proporções, se nós fizéssemos aqui tração paralela. No futebol, se o treinador não der o resultado, ele não é bom. Ele não presta, tem que mudar. Como prefeita, a senhora está sendo testada, no bom sentido, pela população. Pouco mais de 1 ano e meio para encerrar, né, essa gestão. No seu balanço, na sua ótica, tem sido mais positiva algo que tenha sido proposto? Não foi da maneira, ou está acima da sua expectativa? Qual é a sua avaliação pessoal, prefeito? Olha, a minha avaliação pessoal, Eduardo, ela não é fruto só da minha avaliação interior, porque ela é feita da relação que eu tenho com as pessoas, com os projetos que desenvolvemos e com o que existe de concreto. Quando nós pegamos o nosso programa de governo e as políticas que nós desenvolvemos, nós temos a convicção de que não perdemos o rumo, não perdemos o prumo e estamos no caminho de construir uma Cubatão diferente. Quem conhece Cubatão hoje anda na cidade e consegue perceber uma cidade diferente. Eu vou te dar um exemplo. No primeiro ano de governo, as pesquisas apontavam um dos piores problemas no município era a questão do transporte público. O transporte era sucateado, as pessoas ficavam um tempo enorme no ponto, não existia acessibilidade, tinha uma crítica enorme com relação à questão do transporte. Hoje, avaliada por pesquisas que não foram feitas pelo governo, o transporte de Cubatão é o melhor transporte público de toda a região da Baixada Santista. É a única cidade que tem a presença do cobrador e da cobradora. Só aí nós geramos dezenas de empregos, quer dizer, a verdade, mais da metade da frota entre motoristas e cobradores é feminina, é mão de obra feminina. Então nós aumentamos a inclusão da mulher no mercado de trabalho e temos o melhor transporte da região da Baixada Santista testado e aprovado. Uma outra questão que nós sempre colocamos foi a questão da política educacional. O quanto a formação da política educacional em todos os sentidos. E nós começamos pela reforma dos prédios e as pessoas diziam, não, estão reformando os prédios da escola. E nós dizíamos que não é reforma de prédio, é uma reforma, é uma nova política de educação e que passa pelo espaço que o aluno estuda. Dá para você imaginar uma cidade como Cubatão, em que as escolas com dois pavimentos têm elevador para o aluno. Ninguém sai, se tiver aluno com problema de acessibilidade, ninguém vai se arrastar pela escadaria, tem elevador. Todas as salas de aulas das 15 escolas que já foram reconstruídas, porque não é uma reforma, é uma reconstrução, 15 escolas, todas com ar-condicionado, splinter na sala de aula. 100% dos professores da rede já receberam seus notebooks. E até o final deste ano, a nossa expectativa é agora, o nosso planejamento é para agora para o mês de outubro, 100% dos alunos da rede pública, 22 mil alunos, receberão o seu notebook. Então, uma cidade em que oferta escola de qualidade, um padrão de qualidade que tem a cidade de Cubatão, quadras cobertas. Eu lembro um episódio de um concurso público que teve em Cubatão recentemente, e as pessoas foram fazer a prova na escola. E as pessoas que vieram de fora estavam próximas, em frente à escola, procurando a escola. Porque as escolas de Cubatão não têm cara de presídio. As escolas municipais de Cubatão não têm aquela coisa de muro que vai subindo cada vez mais. Mudou o perfil das escolas de Cubatão. Mudou o perfil. E naquela triste avaliação equivocada de que você aumentando o muro, você aumenta a segurança. Não é aumentando o muro que se aumenta a segurança. As pessoas hoje vivem cada vez mais aprisionadas com tantos instrumentos na área de tecnologia e, no entanto, se sentem mais inseguras. É verdade. Então, hoje, a escola está inserida na comunidade, faz parte da comunidade. O aluno olha para fora e vê as pessoas, e as pessoas veem, ouvem o grito, o sorriso, a alegria das crianças. E assim, para mim, como educadora, como mãe, como mulher, é uma grande realização. E esta, dentro daquilo que se perguntou, foi acima. Eu não esperava conseguir uma revolução educacional, que foi inclusive homenageada num congresso em Londres, em que participaram vários países, inclusive o Brasil. Então, assim, é uma satisfação muito grande a gente perceber as mudanças que a gente conseguiu implementar em 2 anos de governo. Isso, eu estou falando de 2 anos de governo. Está todo mundo esperando que... Primeiro, obrigado pela sua presença aqui, Márcia. Que eu vou levar aquela câmera, que eu vou me dirigir a muitos que estão nos ouvindo, observando, e querendo saber, né? Poxa vida, Luiz, aquela pessoa que gosta de criticar a Márcia, o governo da Márcia, vamos dizer assim, e falam isso para você com sinceridade, eu sou ariano que nem você, e usamos sempre a sinceridade. Você sabe que eu tenho um carinho todo especial por você, desde o tempo que você foi vereador, depois você conseguiu chegar ao cargo máximo, que é dirigir a cidade, e eu fico observando, Márcia, o teu plano de governo. Eu tenho guardado o teu plano de governo. Fui um dos primeiros a receber o plano de governo da Márcia Rosa. Está aqui. A Márcia Rosa está aqui, o plano de governo. Antes de falar disso, eu tenho várias questões com vocês, com você e também com o Donizete. Nós abrimos o programa de hoje, Márcia, falando da questão de 11, 13, 15, 17 vereadores. O PT fecha com 13, está fechado. Precisaria de 8 votos. Qual é o teu pensamento sobre a questão da Câmara Municipal? 11, 13, 15 ou 17, Márcia? Você acompanha todos os vereadores. Então, obrigado pela presença. Eu queria dizer que você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. A gente tem isso internamente, mesmo que às vezes externamente a gente continue fazendo críticas, porque é normal, as críticas fazem parte. Mas eu... É, nem sempre, né? Construtivas. Nem sempre ele faz críticas construtivas. Mas eu conheço o Luiz Roberto desde o meu primeiro mandato de vereadora. E ele me acompanha desde o meu primeiro mandato. Então o Luiz Roberto pode fazer as críticas, que ele entender construtivas ou não, porque ele acompanha, ele me viu chorar, ele me viu sorrir, ele me viu comemorar, ele me viu sonhar. Sim. Participou da minha história, portanto ele me conhece. E deixar bem claro também, meu prefeito, se me permite, o presidente Donizete também está conosco, quando nós convidamos o Luiz Roberto para estar conosco, numa outra ocasião, inclusive com o próprio Donizete, o cunho do programa, a mentalidade da própria emissora de Santa Cecília, que nos dá liberdade com responsabilidade, o próprio Donizete esteve aqui, não para defender a prefeita nem para acusar, a gente aqui discute assuntos, discute ideias, e quem sai ganhando com isso é a população, que consegue ter uma noção e consegue ter uma expectativa. O brasileiro hoje ele vive do que? De expectativa de um país melhor, mas ele não vive no país, ele vive na sua cidade e na sua região. Então ele busca as soluções pertinentes. Então até coloco à disposição o próprio Donizete, que fez algumas citações, a própria prefeita, viu, Donizete? Fique à vontade, em cima da própria pergunta do Luiz Roberto, que a prefeita possa responder das cadeiras de Donizete. Então, Luiz Roberto, quando a gente governa uma cidade, administrar uma cidade, você passa, e eu tenho dito muito isso, você não tem um partido, na verdade. O teu partido é o povo, as pessoas e a cidade que você quer construir. Então, dentro do meu papel, da minha competência enquanto prefeita de uma cidade, eu não vou interferir no poder legislativo, eu não vou sentar e gastar um tempo que eu tenho para discutir os problemas da minha cidade, para discutir com a Câmara se nós temos que ter os vereadores 13, 14 ou 15. No meu papel de vereadoras em que fui, durante 8 anos eu fiz o meu papel de vereadora. Agora, enquanto prefeita da cidade, o meu tempo é todo dedicado a governar aquela cidade, administrar a cidade dentro dos problemas da cidade. E aí eu tenho a confiança no poder legislativo, nos representantes do poder legislativo, para que eles consigam discutir a questão do número de vereadores, consensuar na medida do possível e tomar as decisões que se fazem necessárias para chegar a esse... Essa é uma definição. Não é que eu não quero, eu não participei, não estou participando da discussão. Portanto, se eu não estou discutindo o processo, eu não vou me posicionar sobre um processo do qual eu não discuto. Mas intimamente a prefeita tem um número na cabeça que acha que é o correto. Não, eu não tenho mesmo, fato não tenho, porque eu não participei mesmo de nenhum debate, porque assim, eu teria que pelo menos ter feito uma única reunião dentro do partido para discutir isto. O Luizete sabe que eu não fiz isso, não fiz discussão com a bancada, portanto, eu não tenho uma opinião sobre essa questão. Então, avisado, eu deixo isso a cargo. Luiz, levanta a revista, porque tem gente que fez contratação, pega o número da prefeita, que de repente é a resposta das caras. Levanta aí, Luiz, a revista aí. Plano de governo, levanta a sua revista. Ah, você quer ver aqui? É. Qual é o número da minha? Mostra a revista ali. Por favor, o 13 ali foi o número da candidata, não o número que a prefeita está apoiando as cadeiras, não é isso, prefeito? Em cima disso, já me ligaram até fazendo uma conotação, dizendo, o prefeito vai apoiar 13. É normal, toda conotação com 13, ela tem uma conotação com o PT, que é o número do PT. Assim como tem o vermelho, as faixas... Faixa de pedestre, nós intensificamos ali, destacamos a faixa de pedestre. Com a vermelha, o pessoal diz, olha, ela colocou vermelho porque ela é do PT. Tantas cidades no Brasil que não são governadas por pessoas do PT fizeram a mesma coisa. Então é uma conotação natural, sim, a cor, o número, mas eu acredito que assim, as pessoas, sobretudo que estão assistindo o programa, como este, que é de debate, que é um programa que forma opinião, isso. Essas pessoas estão preparadas para discernir uma coisa da outra, para separar o que é programa de governo, o que é ação, o que é concreto e o que é mera especulação ou associação. Ótimo, vamos fazer assim, nós vamos a um rápido intervalo, se você quiser ligar, pode ligar, 3224-7017 e 3224-2944, mande sua pergunta, a prefeita está conosco, o presidente da Câmara, Donizete, nosso companheiro Luiz Roberto, e antes desse intervalo rápido, Fabiano, você tem algum destaque nesse momento para passar para os nossos telespectadores do Diário Litoral, senão vamos ao nosso break para voltar aqui com os nossos convidados. Pois não, temos sim, qualidade não tem idade, autoestima não tem preço. Um aparelho de som clássico do ano, 1950. Pega o microfone, teu microfone está falhando. Tá mesmo. No clássico aparelho de som clássicos dos anos 1950. Uma volta ao tempo da mocidade. A vaidade não tem idade e a autoestima não tem preço. O Salão de Beleza em Casa promove um dia de beleza para idosos que moram em repúblicas de Santos. Estas e outras informações você consegue visualizar hoje no Diário do Litoral, maravilha, em todas as bancas da nossa região. E lá o Zé Carlos, lá de Cubatão, lá da Vila Esperança, acabou de ligar para cá perguntando se o Luiz Roberto irá ou não colocar a saia. Nós vamos discutir isso agora no intervalo e eu volto já. Já estamos de volta ao vivo com a notícia com a Televisão Brasileira esta terça-feira, onde estamos recebendo a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, o presidente da Câmara de Cubatão, aniversariante do dia, né, o Donizete, e também o nosso Luiz Roberto. Luiz Roberto, meu ponto está me transformando aqui em um tormento, a pergunta que não quer calar, o senhor vai vestir saia ou não? Com certeza colocarei saia em homenagem a Márcia Rosa Mendonça Silva. Ah, não acredito. Não acredito. Eu posso acreditar nisso? Senhor, já está preparado. Eu já falei o modelo qual seria. Márcia, por gentileza, o servidor de Cubatão está ávido de saber o que chamei o presidente da casa na outra vez que ele esteve aqui conosco. Plano de cargos e salários, plano de carreira do servidor, como está a novela? Por favor. Não é uma novela. É uma construção, porque a gente utiliza muito o termo novela para dizer uma coisa que se grande, fala... Maior, né? Não, mas assim, que é grande, tão grande que nunca sai, que nunca acaba, o que não é real. Nós temos um planejamento de governo para construção coletiva do plano de cargos e salários dos funcionários públicos. Teve toda uma etapa em que nós montamos uma comissão com 89 representantes dos servidores públicos, junto com o sindicato. E eles apresentaram todas as propostas. Eu lembro que na ocasião eu disse: pode colocar tudo, não tem restrição. O pessoal dizia: mas é constitucional, não é constitucional? Coloca todo um sonho no papel. Depois a gente passa pelo crivo da constitucionalidade, das possibilidades, do que diz respeito à questão do limite prudencial. Tudo isto fica para depois. E nós nos comprometemos a fazer uma avaliação, depois do governo. Eu indiquei uma comissão do governo para fazer, para sistematizar todas essas propostas. Você deu prazo? Do funcionalismo, sim, tivemos o prazo. Todos esses que foram indicados são funcionários públicos, não indiquei cargo comissionado para participar deste processo, eu indiquei todos servidores de carreira. Agora estamos afunilando e ficamos de apresentar agora no mês de julho. E nesse mês de julho nós pedimos uma prorrogação de prazo, porque tem algumas questões ainda que não foram fechadas. Mas com certeza, desde 1978, estuda-se, pensa-se, né, em fazer um novo plano de cargos e salários para os funcionários públicos. E nunca teve. A questão de funcionários. O nosso governo vai ter um plano de cargos e salários, e que foi construído junto com o funcionalismo. E as professoras, por favor? As professoras têm um plano, o Estatuto do Magistério, que foi apresentado no ano de 2004, ainda no governo anterior. Eu participei, você sabe muito bem disso, participei muito daquele processo, madrugadas, para inclusive apresentar o corpo, o texto como um todo. No final o texto ficou extremamente retalhado, né? Ficou uma coxa de retalhos, e ajustes que tem que se fazer no que diz respeito à tabela de vencimento dos professores e interpretação, por exemplo, no que tange à questão de ampliação da jornada de trabalho. E aí, Luiz Roberto, os professores reconhecem em Cubatão. Nenhum governo daquele município, nenhum governo, Eduardo, reconhecia a jornada ampliada do professor. O professor trabalhava 20 horas, contribuía com a Caixa da Previdência, trabalhava 20 horas, ampliava a jornada por 40, contribuía no seu salário com desconto pelas 40 horas e na hora de aposentar ele aposentava pela metade, com 20. Nenhum governo reconheceu isso. O nosso governo reconheceu. A primeira vez que foi assinada uma aposentadoria reconhecendo a jornada integral do professor foi com a mão dessa mulher, de professora e de educadora, que foi a professora Rita. Eu lembro que eu chorei tanto em cima daquela folha que eu manchei a folha de, porque foi para mim muito uma coisa muito uma satisfação muito grande poder fazer isso. E mais, Luiz Roberto, os professores, eles tinham atribuição de aula no começo do ano, uma jornada de 20. Quando chegava no final do ano, ele de novo, aí ele ampliava, ficava com 40, trabalhava, quer dizer, tinha o período todo dele de trabalho, manhã e tarde, às vezes, ou tarde e noite. E quando chegava no final do ano, ele voltava para a jornada de 20 de novo. Quem reconheceu e interpretou o que eu dizia lá na Câmara como vereadora, que a lei era muito clara, o professor é que vai fazer opção se ele vai reduzir ou ele vai manter a jornada de trabalho. O governo anterior não dava esta opção. Nós reconhecemos essa opção. É o professor que decide se ele amplia a jornada ou se ele reduz a jornada de trabalho. Então, dentro da política educacional, nós fizemos grandes mudanças, além daquelas do prédio. Reconhecemos as professoras de educação infantil, que trabalham nas creches. Hoje, nem se existe mais a palavra page, ela tem um sentido pejorativo. A educação infantil não é simplesmente para você colocar as crianças e guardar as crianças lá até a mãe vir buscar. É uma política de educação. A criança está lá para aprender, ela tem que estar em contato com o educador. Todos são educadores, todos são formados em pedagogia e todos foram reconhecidos como educadores no nosso governo. Então, as professoras têm que ficar com um pouquinho mais de calma. Vai se resolver tudo, é isso? Olha, eu acho que os professores devem ter a confiança, não, a paciência não. Não. A confiança do que eles já tiveram até agora. Porque nunca nenhum governo fez, não. E aí, me desculpa, parece às vezes que é uma coisa assim meio de arrogância, mas assim, nenhum governo fez. É uma certeza da prefeita que isso vai acontecer. Pela educação, ou seja, nós temos uma política de educação séria. Imagina um professor hoje, que eu, enquanto educadora, quantos anos? Eu fiquei 20 anos dando aula manhã, tarde e noite. Correto. Você imagina o que é isso com o professor? O aluno pergunta de alguma coisa que ele assistiu no final de semana na TV, de uma nova descoberta, e o professor não está sabendo. Hoje todos os professores têm acesso à informática. Ele vai lá, pesquisa, tem acesso junto com o aluno. Na sala de aula o professor tinha abanador de mão. Na sala abafada, e Cubatão é uma cidade quente, é um vale, né? E a cidade é muito abafada. Hoje o professor liga o ar-condicionado, ele não sai da aula pingando. O aluno dele não faz fila toda hora para beber água, como a gente entrava na sala de aula com aquele verãozão de 40 graus, tinha uma fila para beber água. Hoje o aluno fica na aula, é mais tranquilo. Os professores têm comentado que os alunos estão muito mais tranquilos, o que é normal, a temperatura mais amena deles. Eu vou pedir licença, prefeito, que nós temos ali várias citações de nossos telespectadores, mas antes, inclusive, tem uma informação bacana do DL com relação às mulheres também, e a prefeita sabe que nós vamos falar aqui também. Fabiano, por gentileza. Eu vou falar agora de Cubatão. O Centro de Referência da Mulher deve sair em agosto. De capacete de obra, a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, visitou na tarde de ontem as obras do Centro de Referência da Mulher, no Jardim Costa e Silva. Em fase final, a previsão é de que o espaço esteja pronto para atendimento já na última semana de agosto. Segundo o secretário municipal de obras, Silvano da Silva Lacerda, o primeiro espaço voltado para o atendimento específico à mulher de Cubatão vai oferecer assistência psicológica, jurídica, familiar e apoio à empregabilidade para mulheres vítimas de violência. Correto. A prefeita quer acrescentar alguma coisa em cima? Até ela pôde observar. A prefeita gostou do que viu ali, prefeita? O senhor conhece aquela senhora que passou ali? Conheço, conheço. Chapéu não, Luiz, é capacete. Não, eu pensei que você estava se referindo às demais mulheres. Já reparei que em questão fashion o Luiz Roberto é bola fora. Então, eu estive lá e assim, a obra começou, foi a primeira pedra fundamental do governo. Nós colocamos lá na cidade de Cubatão. E foi o primeiro requerimento que eu fiz enquanto vereadora em 2001. O primeiro requerimento da Câmara que eu apresentava era que tivesse um centro de referência da mulher. Porque é uma coisa absurda. A mulher que é agredida, violentada, ela vai, presta, faz a denúncia e volta para o mesmo lar, debaixo do mesmo teto que a pessoa que o agrediu. Então é uma coisa que não dá, que não cabe. E nós precisávamos ter um acolhimento. É claro que eu espero que nós nunca precisemos utilizar para este sentido, mas mais para a capacitação, para outro tipo de apoio para as mulheres. Então nós fizemos uma parceria com a Petrobras e com o Conselho Feminino do município de município de Cubatão e a ONG das Mulheres em Cubatão. E aí sentamos, desenhamos o projeto. Ele é todo com iluminação solar, o prédio é muito sofisticado, é quarto com suíte, tem playground para as crianças. E eu visitei a obra no início, e lá estava o Rosban, que é o dono da empresa, que é a Aja, que está executando a obra, aliás, muito bem feita, e estavam os homens trabalhando lá, muitos homens trabalhando, e eu na época falei: Rosban, você não aceitaria o desafio de contratar algumas mulheres para o acabamento? Porque imagina o quanto vai ser simbólico e significativo que a mão feminina vai fazer o acabamento aqui desse local, que é o local que é para as mulheres. Prefeita, né? A gente percebe, né, Luiz, que ela gosta de trabalhar com emoção. Eu tô vendo, né? E emoção. Essa mas emoção é e aí o Rosban topou. Eu e contratou. Então, assim, mas ele contratou, veja o que ele fez. É um compromisso muito grande. Todos os empresários que seguirem passos assim estão contribuindo. Não só para uma cidade melhor, mas para um mundo melhor. Ele contratou agora, para essa fase de acabamento, 3 mulheres que não são formadas. Ele está formando as mulheres no processo. Ele paga o mesmo salário que paga para os homens, formando no processo. Parabéns a esse empresário. Então tem eletricista e tem duas ajudantes. Elas estão aprendendo no processo. E de lá elas vão para outras obras. Porque nós capacitamos em Cubatão várias mulheres na área da construção civil, que é o que eu falei também na segundo bloco do programa. Ali a prefeita pôs a mão na massa também? Eu ponho a mão na massa porque eu adoro ver uma planta e acompanhar os projetos. Essa imagem é importante. O projeto é 9 de abril, prefeito. 3 milhões, né? Olha, o Luiz Roberto vai ter um tempo em que ele não vai conseguir mais fazer nenhuma crítica, porque a cidade está ficando tão linda, tão maravilhosa. E olha, prefeita, acabou de chegar também o meu ponto, chega a pergunta que inclusive nós temos lá, com relação ao Parque Anilinas, prefeito. Tem muita gente dizendo que é contra, que são a favor. Qual é a opinião? Claro que é prefeita. Contra o parque? É isso que eu queria saber. Contra o parque? Não contra o parque, mas sim contra os investimentos que, segundo os telespectadores estão mandando, a gente não tem, até pedir desculpas, não dá para passar todos os nomes. Então, a pergunta é encaminhada e a prefeita consegue responder em cima. Gente, olha, eu quero deixar bem claro assim, eu quero, o nosso governo quer aceitar o desafio de comparar. Compara esse governo de 2 anos, o que nós fizemos e o que fizeram os governos anteriores. Nós fazemos o desafio da comparação. Nós governamos com orçamento em queda, na crise da macroeconomia, com deslizamento, enchentes, incêndios, um problema de reconstrução, não é um problema, uma reconstrução da cidade, porque ela está saindo da horizontalidade para a verticalidade, é uma cidade em transformação, e eu quero que alguém diga o que ocorreu nos últimos 10 anos, o que foi construído naquela cidade nos últimos 10 anos. Tão importante, prefeito. E o que foi construído nestes 2 últimos anos. O Parque Anilinas é uma grande obra, foi licitada na, por 28 mil e foi reduzido para 20 milhões. E nesses 20 milhões, eu quero que seja exatamente como já abriram comissão para investigar, aliás, também nunca investigaram um governo como investigou o nosso. Engraçado, é o governo que realiza, é o governo que faz, é o governo que mostra o que faz e as pessoas investigam. Mas não tem problema, um governo democrático é isso. Nós queremos ser investigados e queremos ser comparados. Porque eu gostaria e sempre questionei, cadê o dinheiro de Cubatão? Uma cidade tão rica e tão empobrecida, tão acabada, tão destruída que foi a cidade que nós herdamos. Eu quero e faço questão de fazer esse desafio. Importante essa sua manifestação, é isso mesmo. A população se critica ou elogia o seu trabalho, também tem que pensar na história de Cubatão, como um todo. Não é apenas a prefeita que está no momento que deve levar todos os louros ou todas as culpas, né? A gente tem que discutir essa questão como um todo. É uma história. A prefeita foi feliz com isso, Cubatão é uma cidade rica, uma cidade querida por todos nós, mas maltratada ao longo dos anos, e ela precisa resgatar esse seu respeito. Eu comecei aqui o programa dizendo, eu tenho certeza que o Donizete concorda comigo, nós temos aí o anúncio do governador do estado, citando, nós vamos ter o Emílio Ribas 2 na Baixada. Eu citei Cubatão é uma cidade que seria, com certeza, acolheria essa ideia. Ou estou errado, prefeito. Não posso responder pela prefeita, né, prefeito? Mas com certeza, se o convite for feito, para ceder um espaço, para fazer, que o Batão não viraria as costas, com certeza. Então, todo o processo de construção de uma cidade hoje, e é o que eu falo muito lá em Cubatão, é com planejamento. A cidade de Cubatão cresceu de forma desorganizada, que foi o que deixou, ao longo desta história, esse grande passivo social. O que nós temos hoje é nunca dizer não e partir para a discussão e para o planejamento. Pensar a cidade de forma planejada. Perfeito. Então, do ponto de vista do planejamento, Eduardo, tudo é possível, desde que você sente... discuta as prioridades, por exemplo, o Parque Anelino está sendo uma prioridade no governo, porque em todas as reuniões do orçamento participativo, desde a época, há mais de 10 anos atrás, ele é apontado como uma reivindicação principal da comunidade Cubatão. Porque foi uma ideia. Tanto é que ele faz parte do nosso programa de governo, ele faz parte da Agenda 21. A Agenda 21 apontava que a população queria o Parque Anelinas. Não tem lazer naquela cidade, Eduardo. Sem dúvida. Assumiu uma cidade que não tinha um cinema, não tinha um teatro. Agora nós vamos para o Parque Anelinas, vamos ter cinema, teatro, pista de skates, espelho d'água, campo de futebol. Nós vamos ter o que a cidade clamou durante tanto resgatar tempo. Resgatar um pouquinho da autoestima do Cubatão. Exatamente. Porque imagina para as pessoas, para uma família de 5 pessoas... Ter que colocar todo mundo no ônibus, pagar o transporte para ir para uma outra cidade, para ter lazer, para poder desfrutar o tempo de encontro com, das pessoas com a sua família. Hoje, nós vamos ver o contrário. As pessoas da região, das outras cidades da região, do estado, vão para Cubatão, como foram no Danado de Bom, como foram nos eventos da cidade, conhecer Cubatão. Hoje, a cidade é conhecida. Hoje, as pessoas olham e veem placa de Cubatão. Antes, as pessoas não colocavam, nem placavam seus carros na cidade de Cubatão. Prefeito, não vai colocar mais porteira, não, né? Olha, eu falei que eu ia colocar... Já, só posso falar só isso? Para que você tenha uma ideia, nós passamos direto no nosso último intervalo, estamos indo para o final do programa, até uma referência à prefeita, a importância, até um compromisso, vamos trazer em novas oportunidades, que é importante o esclarecimento para a comunidade. Prefeita, por gentileza. Pois não, a porteira. Gente, eu sempre digo o seguinte, das 9 cidades da região da Baixada Santista, das 9... A única que não é considerada estância turística é a cidade de Cubatão. No entanto, não chega água em Santos se não vier de Cubatão. Ninguém vai chegar em Santos, em São Vicente ou nas demais cidades se não passar por Cubatão. Aí eu brinco com os prefeitos da cidade, que aliás, assim, somos 9 prefeitos, mas com uma relação muito boa. Eu brinco com eles o seguinte, prefeitos, prefeitas, ou vocês me ajudem a incluir Cubatão, um respeito que se tem com a cidade, ser uma cidade de estância turística, ou eu coloco uma porteira lá, não tem turismo em lugar nenhum. E todo mundo tem ajudado. Eu tenho certeza que nós vamos sair desse mandato com a cidade sendo reconhecida como uma cidade turística. Peraí, prefeito, devido... Vou sair desse mandato, a senhora não... Opa! senhora não vai ser candidato, a senhora não se coloca, a senhora não se coloca à disposição da comunidade, da população, mais uma vez? Eu disse que eu vou sair deste meu mandato, que é o primeiro mandato, nesse meu primeiro mandato, com o apoio de todos os prefeitos e políticos da região, reconhecendo a cidade de Cubatão como uma cidade histórica. O processo de industrialização do nosso país começou em Cubatão. A primeira usina de energia começou em Cubatão. Portanto, a cidade tem, além da riqueza ecológica, ela tem a contribuição da história do nosso país. E quando eu digo do mandato, a gente pensa, assim, na continuidade do projeto que você tem, do projeto que você ajudou a construir. 4 anos nunca são suficientes para se fazer, pelo menos, que ajudamos a construir. Mas, assim, o que eu falei e que está nesse plano de governo, foi um plano... O que está escrito aqui no plano de governo? Cuidado para não cair. Um plano para 4 anos. Cuidado, hein? E o que nós fizemos aqui transcendeu, além do que a gente, da expectativa que tínhamos. Prefeita, só me responda uma coisa que eu tenho, senão eu não vou para casa dormir. Me responda. O seu vice... Está aqui nesse estúdio, está em casa. Olha, Luiz Roberto, vou dizer assim, eu respeito muito a figura do Arlindo Fagundes, é o vice do município, foi eleito junto comigo, e cada um faz uma escolha na vida. Não, vice do futuro, né? O vice do futuro, se ele está aqui... É, ou está em casa. O seu futuro vice. Gente, eu seria uma pessoa extremamente antidemocrática se eu não discutir com os partidos, nas alianças políticas, todo o processo político, e anunciasse um vice. Se uma coisa que eu sou é democrática e esse processo democrático. E essa foi a pergunta. Me põe a responsabilidade de discutir isso depois. Prefeita, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, que seja a primeira de muitas. Essa franqueza, a disponibilidade de responder às nossas perguntas, o nosso cunho não é pressionar, longe disso, é um trabalho jornalístico, né? E eu até, em nome do Luiz Roberto, da nossa Lúcia Figueira, nossa produtora. Saia, eu quero saber a saia não chegou. Saia. Houve aqui no nosso. Não, essa faca não. Na verdade, a saia foi mandada, mas o Luiz Roberto escalou uma pessoa para assumir. Eu não enrolei a Lácia, gente. Com todo respeito, eu não enrolei a prefeita. Eu tô aqui nessa câmera. Luiz, para dizer o seguinte. Eu vou tocar na próxima vez, não faça nenhum tipo de promessa que não se possa cumprir. Não saia aqui, Mariana. Se você tiver uma saia, agora eu coloco. Prefeito. Ele não cumpriu a promessa de campanha. A campanha era trazer a saia. Ele não veio com a saia. Eu não sou político, mas prometo que eu trouxerei uma saia para a alegria também de Fernando. Eliane está conosco. Você vai fazer esse em nome aqui do programa. Em nome aqui do Luiz, do nosso André Oliveira, toda a nossa produção da Lúcia Figueiredo. Nós estamos aqui trazendo um bolo aqui em homenagem. Esse bolo vai ser com certeza devorado por todos nós. Em homenagem ao nosso querido presidente da Câmara de Cubatão, Donizete, obrigado pela presença e parabéns mais uma vez. Obrigado por ter entendido a proposta do programa e ter acompanhado conosco aqui a presença da prefeita Márcia Rosa. Eu que agradeço, né? Eu vim acompanhando a prefeita, que hoje ela foi a convidada, e agradeço a vocês do programa pela homenagem do bolo e sucesso, e contem sempre com a gente. E um abraço a toda a nossa querida Cubatão. E olha a maldade, a produção passou um recadinho que não colocou as 56 velas, porque teríamos que trazer exatamente, então nós trouxemos a luz. Obrigado. Bom, a saia é o seguinte, gente, com todo respeito, a saia viria. Agora não sei se a pessoa foi atropelada, como aconteceu, mas a saia viria. Eu faço questão de usar a saia MR do lado. Com certeza, na verdade, meu caro telespectador, houve um suborno familiar. Luiz subornou a sua esposa para que ela não cedesse, a saia para ele vir aqui. Poder responsabilizar a esposa. A esposa, dona Silvia, a senhora é uma santa. Um beijo. Eu quero saber o seguinte, a prefeita vem da próxima, não vem? Na próxima. Próximo convite. Claro, voltarei sim, com certeza. Eu estarei de saia aqui. Eu vou trazer de casa. Eu vou me esforçar para acreditar nisso, porque me é conveniente. Mas pode, fica sério. Não é, Eduardo? A gente vai fazer um negócio concentrado. Só liguei a assessoria concentrada. Para que nós possamos acreditar. Vamos aguardar. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença. Fabiano, um abraço. Eu tenho uma mensagem aqui da Valdirene, da Vila Natal. Ela fala assim: meu nome é Valdirene, moro na Vila Natal e há um ano e meio eu procurei a prefeita junto com meu esposo. Ela, através da secretária de promoção social, Karina, nos prestou total assessoria no tratamento de cirurgia da minha sobrinha, Larissa, que sofre de hidrocefalia. Nos ajudou com a remoção para o hospital que fica em São Paulo, com medicamentos, com fraldas, e graças a essa ajuda, minha sobrinha hoje respira sem aparelhos. E agradecemos primeiramente a Deus e segundo a prefeita Márcia Rosa, que Deus a abençoe. Muito bacana, a prefeita, muito parabéns aí pela atitude. Obrigada pelo carinho. É, exatamente, veja que nós trouxemos a Rosa, o Luiz alguns espíritos, mas nós trouxemos aqui com certeza também o afago do nosso telespectador. Olha, você que mandou a sua pergunta e não teve a oportunidade de tê-la respondida aqui, a assessoria vai recebê-las todas e com certeza a prefeita com a assessoria vai respondê-las. Mas a prefeita já disse, voltará outras vezes conosco aqui. Quero agradecer também, né, ao nosso querido Antônio Marcos Fidalgo pela sessão de alguns minutos aqui. Nós já extrapolamos o nosso tempo, mas Notícias Companhia Visão Brasil, de olho na informação, não poderia perder a oportunidade de estar aqui com a prefeita de Cubatão, com os nossos convidados. Fique com Deus, tchau e até amanhã.